Salvador, Buenas. Gol 1884, boa noite, sendo a minha indicação, chegada a Mari, desse mantenha 050. 050 na Mari, gol 1884. It's correct. Report for push and start. It's cleared for push and start. Port for taxi, Condo 077. São 3858 no solo 07, libere direito o solo 121 decimal 9. Direito 119, são 3858, boa noite. Boa noite, 3858. 3858, alivo, tá? Via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 03, então 3858. Paulo com o meu no 3 para pushback, acionamento no 3. Eu vou no meu no 3. Tá autorizado que chame táxi. Chamará táxi no meu no 3. Porque o TAN 3858, seu portão foi modificado agora para o 05, prossiga o táxi pela Juliette até o 5, TAN 3858. Afirmativo, Juliette para o 05, TAN 3858. Tá querendo voltar, mas o joelho não deixou. Tá certo. Quem tá por aí? Na época do Jorgeão, só o Israel. Tá bom, Carlão, manda um abraço pra ele. Valeu. Controle Gol no 398, bom aí. No 398, boa noite, está na identificação, chegada Mari, desce e mantenha nível 050. 050, 398. Estamos ouvindo, boa noite, 6310, tem informação em aqui. Xenar 6310, boa noite, está na identificação, chegada Mari, desce e mantenha 060. Se for chegada Mari, desce 060, Xenar 6310. Gol no 884, desça para 2000 pés, ajuste no 099. Para 2000, 1909, 1884. Salvador, 1884. Prossiga. Possível manter um pouco essa proa via litoral, interceptar a zona na frente? Gente, autorizado. Grato. No 884, autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado no 884. Boa noite, 04, boa noite, está na identificação, chegada Mari, desce e mantenha 070. Condor 077, request taxi. Hey, Condor 077, clear taxi via apron and taxiway India. On holding point, runway 10, contact tower on 118.95. Condor 077. You follow The Boeing 737 from Go Company. Conno 077, respected via the apron, India and Alpha, holding short number 10. And we follow the 737 off the Go. Follow Go Romeo no 3 para o taxi. 81 a bordo, autonomia de 3 horas 50, alterna com 20. Gente, o voo no 1-3, taxa autorizada à direita, chama 2-1895, ponto espera da 1-0, boa viagem. Ponto de espera 1895, boa, 1-3. Boa noite, Gol no 613, ponto de espera. Gol no 613, já linda, cola separada. Destino 09. Restrição 4.000 pés, 2019, ou chamei a 13.0. Gol no 604, desço para nível 050. 050, Gol no 604. Tá pronto, Gol no 1-3, pode esperar pronto. 3 Adeliere decolada 1-0, tanto no 2-0 graus, 1-0 mais, Gol no 1-3. A linha e decolada 1-0, Gol no 1-3. Gol no 398, desce para 2.000 pés, ajuste no 09. 2.000 no 09, 1-3-9-8. Hermia 310, é autorizado 3.000 pés, ajuste no 09. 3.000 pés, 1019, ouça, 6310. 827, aguarde a cópia, Galeão. Tá, agora o controle, 120, desce para 8. 1208, gol 1-6. Estabilizado, meu localizador 884. Cliente complete final, time torre 118.900. 118.900, obrigado, boa. Controle, muito boa noite, gol 1613. Gol 1613, boa noite, contato radar, saída árvore, submantenha 360. Saída árvore 360, gol 1613. Gol no 398, autorizado LS, reporte estabilizado. Informado, gol no 398. Leão, nível 360, prossegue pela UP Zulu no 0 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem dá 1-0 com a primeira curva à direita, subida da EL, após Leda e após Leda Bridge. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5504. Realizado Galeão 360, o pé Zulano 0, o SMAP direto conforme o plano, 0 decolagem, curva direita, da El, linha da Bridge, controle no 2018, transponder 5504-57. Tá correto, lado 5827, chame para o push e acionamento. 27. Meia 04, desça para 4 mil pés, registro no 019. Para 4 mil pés, no 019, gol no 604. Termina 310, desça para 2 mil pés, registro no 019. 2 mil pés, 619, ouxa, 6310. Está localizador, gol 1398. Ciente complete final, chame torre, 198, decimal 95, bom pulso. Bom, 118, confirmando 95. Afirmativo, 198, decimal 95, gol no 398. 98, obrigado. Honda 077, cleared line up and maintain. Honda 077, cleared for line up, runway 10. Reduzindo a velocidade para 1709. Reduzindo 6310. 077 and confirm our cleared altitude, cleared initial altitude. E redução de velocidade. Bono 604, desça para 3 mil pés, ajuste na 019. No 019 para 3000, gol no 604. 219, obrigado. 77 cleared, take off runway 10, wind 120 degrees, 109. No 077 cleared for take off runway 10. Reporta antes da Juliette, 884. Testando o curso localizador, ou chamei a 310. Indicação 3 milhas e meia para o marcador. Firme. Oceaner 6310, estabilizado o curso, já visual com o campo. Sim, de complete final, chame torre, 198, decimal 95. 395, resíduo para mínima, 6310. Sim, mentira. Passou externo, abaixado de trabalho. 398, continua a aproximação, aguardando pista livre, o que é negar 190, 99. Aguardo. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6310, estabilizado, 2 milhas para o marcador. Sente Oceaner 6310, é o número 2 para a aproximação, continua, reporte no marcador baixado de trabalho. Reportarei, está na mínima. Presente elétrico, boa noite. Boa 398, autorizado pouso pista na 0, vento 1, 10 graus, 10 mais. Livre pouso no 0, 1398. 377, Bonnie 823, contact now, Salvador Approach Control, frequency 120.8. 120.8, condo 077, good night. Departure, good evening, condo 077, heavy 1600, coming 4000. Charlie Foxtrot Golf 077, good evening. Radar contact, moment departure, climb and maintain flight level 310. Condo 077, Momo departure, climb flight level 310. Voo no 613, Recife, ano 260, secundária, ano 288. 260-288, quando menos 3. Gol no 604, reduza para aproximação. Reduzindo a aproximação, gol no 604. No solo 25, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, voo no 398. 8, decimal 95, gol no 604. 295, obrigado, boa noite, 604. Boa noite. Papa Romeu Tango, Juliette Romeu, boa noite. Contato radar estabelecido, sobreposição coral. Correção sobreposição conde, reporte pronto para descida. Bona 604, continua a aproximação, reporte baixado travado. Ok, permanece na aproximação, já está embaixo travado, 604, está a meia milha do Índia Serra. Aguarde autorização para o pouso, voo no 604, o Kenegão no 09. Ok, autorizado o pouso, 604, vendo? Negativo, não está autorizado o pouso, vai aguardar a instrução para o pouso, vai continuar a aproximação. Ok, 04. Without restrictions, climb flight level 310. 10077, free climb flight level 310. Tené 6310 no solo 26, libere direita, solo 121, decimal 9. 29, Oliveira, obrigado, até já. Salvador, boa noite, Tené 6310, livrando a pista. Tené 6310, tá livre o táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamarei antes de Juliette, 6310. Olha, Salvador, boa noite, Trip 5218, transfere. Trip 5218, boa noite, sendo identificação, chegada a Mari, desce e mantenha 050. Seu novo chegar a Mari, descendo para 050, 5218. Ciente autorizado da presença, o marcador externo, Papa Tango, Juliette Romeu. Autorizado, Varna Prodo, marcador externo, Tango, Juliette Sierra. O gol no 398, o portão é 10, prossiga pela Juliette. Juliette para 10, o gol no 398. E o Oxené 6310, o portão é o 612, prossiga pela Juliette. Positivo ingresso, Juliette pro 06, grato 6310. Paulo Salvador, Gonomia 04 na Fox, boa noite. Boa noite, Gonomia 04, táxi via Alfa. E chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gonomia 04. Paulo Salvador, TAM 3662, sente na informação Yankee para Natal. Teste TAM 3662, autorizado Natal, nível 370, via Pêsulo 10. A decolagem é da pista 10, com a primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Zipar, o controle 120, decimal 8, acione 5514. Natal, fatorizado nível 370, via rota do plano, decolapista 10, curva esquerda inicial, saída Pucca Zipar, controle 120, decimal 8, transponder 5594. Para o nível 050, Tango Juliette Serra. 050, Tango Juliette Serra. Paulo Web, Jet 527, pronto pro táxi, tem 124 a borda, estamos com 32 até a compra. Gente, ali o táxi à direita, Web 5827, chame a torre 1895 no ponto de espera, tá 10. Direita, ponto de espera na noite, nosso amigo Web 5827. O gol no 604, ingresse na Juliette, o portão é 02, fique atento à saída do banco da Web. Juliette, portão 02, zona 604. Zero 77, contact receive now on frequency 126.85, if enable 125.45. Good travel. Bye-bye. 0, 120 graus, 109. Amiga, colapso 10, web 5827.